sitting down. Can I buy you around? Haven't seen your face before. Are you new in town? Alô, alô! O programa começou bonito hoje, né? Vocês viram que o programa hoje tá feminino, né? O programa em cartaz de hoje, dessa semana, vamos começando aqui, em primeiro lugar, muito boa noite para você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando aqui na nossa programação da Antena Web. Estamos começando aqui mais um programa em cartaz hoje. Como eu disse, o programa hoje está feminino, que vamos hoje tocar o melhor da obra de Shania Twain, a cantora britânica country music hoje. E eu não vou falar muito durante o programa, porque como são músicas em inglês, você que conhece o trabalho da Shania Twain, você vai acompanhando aí, que com certeza você vai gostar. Com vocês, agora no Em Cartaz, Shania Twain. Mas antes da Shania cantar, eu vou passar para você o meu e-mail. Claro, você que quer escrever para esse programa, é escrever para rodrigo.showdejesus, que depois desse programa aqui, você vai comigo lá para o canal 2, nós vamos adorar ao Senhor, falar de Deus para você, né? rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br, rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. Agora sim, eu falo com vocês, Shania Twain, aqui no Em Cartaz de hoje. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you for life. Yeah, I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate and I'm gonna get me some land. Impossible. I can't wait to live my life. it could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. Yeah, just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird. I wish that I could grow a beard. Then I could cover up my spots. Not blinking neck with dots. I just wanna disappear. No doubt I can live without you. Let's go, girls. Like a woman.